deserto, o Senhor falou a Moisés e Arão, sua voz ecoou. Filhos de Israel, escutem com temor, os animais do campo ao Senhor é louvor. O que é puro guardai, o que é imundo abandonai, na santidade caminharemos, com seu amor sempre viveremos. Santo é o Senhor que nos faz viver em sua luz. Vamos proceder, levai a verdade e em união, pois somos o povo de sua eleição. Das águas brotantes a vida fluir, com escamas e barbatanas vamos existir. Não tocaremos o que é abominação, pois somos chamados à purificação. O que é puro guardai, o que é imundo abandonai, na santidade caminharemos, com seu amor sempre viveremos. Santo é o Senhor que nos faz viver em sua luz. Vamos proceder, levai a verdade e em união, pois somos o povo de sua eleição. Eu sou o Senhor vosso Deus, ele diz. Serão santos como eu em raiz. Não se contaminem, guardem o coração, pois eu vos conduzo em cada estado.